Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz Marcelo Caldi com seu álbum Cantado. Começamos com a faixa que abre o disco, Console, de Marcelo Caldi e Vinícius Castro. Foi por falta de opção que a ficha enfim caiu, e o controle sem direção em suas mãos só por um fio. É a velha história de crer que há infinitos corações, não importa se é clichê, quando acertam os botões. E ainda vem dizer que é uma fase e vai passar, pra que eu fique sempre à mercê, preso a você e ao Deus dará. Nessa velha história blazer, na eterna luta desigual, é preciso se valer de um poder especial. Pois pra você isso tudo é um jogo de azar, fliperama, console ou sei lá. Quer jogar só pra chegar ao final. Cantado, de Marcelo Caldi, teve a produção de Matias Correia e Renata Borges, e todos os arranjos são do Marcelo. Ouça Por Trás do Umbigo, de Marcelo Caldi e Edu Krieger. Já vai chegar o bem querer que o desejo nos traz, de algum lugar virá você, não demore demais. Também sei lá, sem ter porquê, essa espera me apraz. Você me dá o dom de ver pelos olhos da paz. Vou mais além, a seu dispor, irei contigo pra onde for. Por trás do umbigo é o abrigo de alguém que vem no ventre do amor. Já vai chegar o bem querer que o desejo nos traz, de algum lugar virá você, não demore demais. Grandes músicos da cena musical carioca estão presentes no disco de Marcelo Caldi. Entre eles, Matias Correia, Fabiano Salek, Sérgio Krakowski, Carlos Sérgio Mota e o irmão do artista, Alexandre Caldi. Ouça a faixa Guerra é Guerra, de Marcelo Caldi e Sérgio Ricardo, com a participação valiosa de Elza Soares. Você se prepara, que o meu rei quebrado é o melhor soldado a me acompanhar. Embaralha a mira, deixa atrapalhado o cabra adestrado que queira tirar. Duvido. Olha aqui, meu caro, esse meu gingado, quando entrar na guerra, entra pra ganhar. Mesmo no sufoco, se estiver cercado, basta o remeleixo, o sertão vira mar. Vou aceitar teu luar, me camuflar em teu céu, ao explodir os meus ais com rajadas de mel. Prisioneira em teu colo, algemada em teu ser, invadida de amor. Marcelo Caldi assina ou divide todas as músicas desse disco. Vamos ouvir Viagem Insólita, também de Marcelo Caldi. Começo a história num passeio pela NASA, onde um foguete se podia visitar. Já no primeiro esbarrão em um botão, apavorei-me, pois a nave já se punha a decolar. Cheguei à Lua em pouco menos de uma hora, e pude ver que a terra era mesmo azul. Não entendia o que uma tal de Houston tanto me falava, então tentei descer na América do Sul. Foi quando eu vi um estilhaço da Colômbia, que certamente em mim viria a colidir. Fui desviando e manobrei por trás do Randall, esperando alguma sonda que viesse me acudir. O Sanfoneiro, mais uma composição de Marcelo Caldi e Sérgio Ricardo, com a participação valiosa também de Rodrigo Maranhão. Vou de jegue pelo mundo afora, sem destino e sem rumo. Se for sede, eu só bebo estrelas, e se fome, eu devoro as auroras. Da Sucena eu levo a flor pra uma rosa se enfeitar, e se quiser o meu coração, na garupa do meu jegue cabe um, porque é só de amor que eu tenho precisão, e de quebra de dinheiro tiro algum. Quando toco os oito baixo no baião. Marcelo Caldi com seu álbum Cantado é o disco do dia de hoje. Um lançamento da MP,B Produções, distribuído pela Universal. Mais informações no site do artista www.marcelocaldi.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.